começou a batalha e nós não pode deixar falhas. É povinho quer nos queimar, mas é puro fogo de palha. Se não ajuda, não atrapalha, pois na rima nós metralha. Sai da frente que a gente não é fã de canalha. Quem nasceu pra vencer não aceita migalha. Vai pra guerra sem nada, mas não volta sem a medalha. E luta tipo um b-boy, honrando a sua malha. Mesmo jogado no chão, a gente não joga toalha e não atalha. Mesmo a estrada sendo estreita, nós rejeita os favores dos senhores de direita. É muita treta, muito truta, muito trote, muito trato. Vai ser pouco investimento e sentimento abstrato. E de fato, os MC sabem que é cada um por si. Mas sim, tamo junto, ai, ninguém cai, foda-se, sim. Tu pensa o contrário, sou otário, eu te respeito. Mas mudar de opinião, perdão, irmão, mas não tem jeito. Começou a batalha e nós não pode deixar falha. Pode pá, pode pá, pode pá, que é nós que tá. Se não ajuda, não atrapalha, pois na rima nós metralha. Pode pá, pode pá, pode pá, que é nós que tá. A batalha nunca para, todo dia é uma luta. Mas cara, nós encara qualquer tipo de disputa. Seu filho tá, toma cuidado com o que fala, pois seu peito não é de aço. A nossa rima é tipo bala, o chicote é que estrala nas costas dos fala. Nós encosta e a resposta é você de fratura exposta. E você vai se fu. Então se liga na parada, ai, se não lá na quebrada vai pagar pela mancada e sai porrada pra caralho. Se esse moio azedar, o bicho pega e quem se entrega perde as pregas e vai sentar. Tô rindo, mas aqui o bagulho é sério. Quando leva pras ideias, caminhada é o cemitério. Isso é critério, sem mistério, vagabundo tá ligado. Respeito é pra quem tem, por isso a gente é respeitado. Favelado, pé rachado, lá da vila do quiabo. Faz rap de vencedor e bota terror nos derrotados. Começou a batalha e nós não pode deixar falha. Pode pá, pode pá, pode pá, que é nós que tá. Se não ajuda, não atrapalha, pois na rima nós metralha. Pode pá, pode pá, pode pá, que é nós que tá. Eterno aprendiz do rap discípulo, sabendo que bom MC vai além de títulos. Indo dos ridículos que pra fazer currículo acham que o certo é lamber testículos. Só ando em círculos, pode até ser notado, mas como todo parasita só vai onde elevado. Sem atalho me valho de experiência adquirida pelo corre próprio. Milhas percorridas onde vídeo um tudo. Nesse mundo hip hop o bastante pra deixar qualquer emocionado em choque. Mas não uso poder alheio pra obter sucesso. Me armo de rimas em prol do nosso progresso. Quem sugere regresso, a gente vai jogar toalha. Engolir as palavras que forem desnecessárias. Faz o que quer, só não ferra quem trabalha. Me mira, me erra, se não ajuda não atrapalha. Começou a batalha e nós não pode deixar falha. Pode pá, pode pá, pode pá, que é nós que tá. Se não ajuda, não atrapalha, pois na rima nós metralha. Pode pá, pode pá, pode pá, que é nós que tá. Seu babaca, trouxa.